um homem muito bom e extremamente bem-sucedido na vida. Morava numa casa enorme, um verdadeiro palácio, com seu único filho. Esse filho já estava adulto. E um dia, este pai disse: meu filho, é um desperdício uma casa tão grande como a nossa, e apenas eu e você aqui. Vamos transformar esta casa num orfanato. E o filho gostou muito da ideia. Vamos transformar esta casa num grande orfanato e pegar todos os meninos e meninas de rua, todos os que não têm família. E o filho se entusiasmou com aquela ideia. Ele disse: pai, eu quero ir buscar estas crianças perdidas. Quero trazê-las aqui. Então vá, meu filho, e eu vou cuidar de tudo aqui na parte interna. Vou cuidar dos alojamentos, vou ampliar a cozinha, vou contratar mais pessoas para fazer comida para todo mundo. Então você vai e traz aqui todas as crianças abandonadas, todas as crianças de rua. E o filho foi. E foi pegando meninos e meninas de todas as idades que viviam na rua, cheirando cola, dormindo na sarjeta, nas calçadas, e foi trazendo. E aquela casa, aquela mansão, se encheu de vida. Era tudo muito lindo. Um dia, o mais velho de todos os meninos adotados convenceu o grupo a sair para um passeio no bosque. Mas era um bosque de mata fechada, porém ele dizia: eu conheço bem o bosque, vamos fazer um passeio. E os outros meninos disseram: não seria bom pedir permissão para o nosso pai adotivo? Pedir autorização para o nosso irmão mais velho? Não, não precisa, é um passeio rápido, vamos! E ele levou cerca de 30 meninos daquele orfanato para um passeio no bosque. E eles foram entrando, entrando, entrando, aquela mata se fechando cada vez mais. E quando disseram: vamos voltar, o menino que tinha convencido o grupo naquele passeio disse: vamos, fiquem tranquilos que eu sei o caminho. Porém, ao invés de caminhar em direção à mansão, ele foi se enfiando mais e mais na mata fechada. Quando os meninos se deram conta, estavam totalmente perdidos. Foi quando apareceu um estranho e disse: o que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente se perdeu, nós queremos voltar para o palácio, para a mansão. Ah, deixa comigo, eu conheço tudo aqui. Eu cresci nessa mata, venham comigo. Porém, aquele estranho não conhecia o caminho e levou o grupo de meninos mais ainda naquela mata fechada, bosque adentro. E estava escurecendo. Foi quando surgiu mais um estranho e disse: o que vocês fazem aqui? Nós estamos perdidos. Ah, mas não tem problema, ajudo vocês a saírem. Eu conheço o caminho, sigam-me. E os meninos alegres seguiram aquele estranho, mas se perderam mais ainda. Já estavam chorando, desesperados, e os guias confessando: olha, desculpem, a gente até queria ajudar, mas a gente também se perdeu. Eles estavam entrando em desespero. E agora? Estamos perdidos, está escurecendo. Todos com muito medo, alguns começaram a chorar. E os guias confessavam a impossibilidade de sair dali. Foi quando, no meio daquela escuridão, eles ouviram uma voz conhecida. Uma voz conhecida que chamava cada um pelo nome e soava no meio daquela mata fechada. E eles disseram: é o filho do dono. É o filho do dono, nós estamos aqui, nós estamos aqui. E eles foram ouvindo a voz e também caminhando na direção. E aí eles tinham certeza que haviam encontrado a pessoa certa. E os outros guias diziam: vocês vão segui-lo? Como é que vocês sabem que ele vai levar até o lugar certo? E os meninos diziam: ah, porque ele é o filho do dono da nossa casa. Ele conhece o caminho. E nesta segurança, todos os meninos perdidos foram seguindo a voz do filho do dono da casa e chegaram até o lugar que eles queriam. Essa ilustração está mais do que na cara. Você sabe, os meninos perdidos somos nós. E às vezes seguimos o estranho. E o guia estranho não sabe qual é o caminho certo. Ainda que alguns até tenham boa intenção, eles não podem nos levar até a casa do Pai. Quem conhece o caminho é o Filho. Ora, o Pai desta história é Deus. O Filho é Jesus Cristo. Ele conhece o caminho e ele sai em busca de todos os seus irmãos, todas as ovelhas perdidas. E ele vai dizendo o nome de cada um. E ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome e elas conhecem a minha voz. Quando a gente ouve a voz do filho do dono, a gente sabe que ele nos conduzirá ao caminho certo. Porque além de filho do dono, ele é o próprio caminho. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está escrito que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único que pode te conduzir ao Pai. Qualquer outro guia que se ofereça dizendo: eu sei o caminho, sigam-me, ele vai levar você para uma perdição maior. Não há exceção. Jesus foi bem claro: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer voltar para a casa do Pai, ou se você quer encontrar a casa do Pai, se você quer saber qual é o caminho certo, se você quer saber quem é o verdadeiro guia, então você tem que ouvir a voz de Jesus Cristo e seguir este caminho, porque ele é o filho do dono. E ele não deixará que uma só ovelha do seu rebanho se perca ou desapareça. Ele não deixa ninguém para trás e ele nunca abandona aqueles que ele ama. E eu te digo, Jesus Cristo te ama muito. Já fazia tempo que você estava perdido, perdida, mas agora ele está te chamando pelo nome e você já ouviu a sua voz. Deixe os falsos guias, deixe também os guias estranhos e siga o verdadeiro guia no único caminho que conduz ao Pai, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.